Capítulo 9. Estabelecendo padrões, as regras de Deus e as regras da casa. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Provérbios 27, 23. Esse é um versículo maravilhoso quando pensamos em aplicá-lo ao nosso pequeno rebanho de filhos. Somos chamadas para ser esposa e mãe. Além de respeitar e honrar nosso marido, cuidar de nossos filhos é nosso dever primário perante Deus. Note nesse versículo que devemos ser diligentes em conhecer como nossos filhos se desenvolvem. Isso exige tempo. Como está a vida emocional e espiritual dos nossos filhos? É nossa responsabilidade descobrir. Devemos conhecer nossos filhos, ou, dizendo de outro modo, devemos prestar atenção neles. Algumas vezes as mulheres cristãs se tornam insatisfeitas com o estado das suas ovelhas e sentem como se estivessem falhando quando se trata de filhos ou de suas habilidades domésticas. Então, elas procuram por algum outro ministério com o qual possam se envolver a fim de se sentirem bem-sucedidas. E me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Cantares 1, 6. Devemos cuidar de nossa vinha antes de ampliar as nossas responsabilidades. Deus nos deu nossos filhos como nosso ministério. Não devemos buscar realização ou sucesso em outro lugar. Devemos ser excelentes no lugar em que Deus nos colocou. E quando tivermos uma vinha próspera, saudável, certamente poderemos buscar por mais terra para arar. Então, tenha o cuidado de não estar envolvida na obra cristã fora do lar, a menos que seus rebanhos estejam supridos, sua vinha cuidada e você ainda tenha algum tempo para ceder. As primeiras coisas primeiro. Nossos filhos são nossos discípulos. Devemos não apenas ser diligentes em conhecer como eles estão, mas devemos também ser exemplos de piedade para que eles possam imitar o comportamento que veem em nós. Não devemos esperar qualquer atitude cristã de nossos filhos que primeiro não tenhamos nós mesmas demonstrado em nossa própria vida. Não espere que seus filhos sejam amáveis, a menos que vejam que você é amável. Não espere que sejam alegres se você está sempre resmungando. Você é a discipuladora dos seus filhos. Você não somente ensina, você dá todos os dias exemplos e aplicações constantes e muito visíveis do seu ensino. Devemos prestar bastante atenção em nossos filhos, e claro, isso trará muitas oportunidades para a disciplina. Disciplina não é algo opcional para um discípulo. Se amamos os nossos filhos, como é nosso dever, iremos discipliná-los. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Ver um bebê de 9 meses demonstrando sua ira pode ser engraçado ou fofinho, mas se uma mãe ama tal criança, verá que a ira é passível de disciplina, mesmo em suas primeiras demonstrações. Se ela odeia seu filho, quando você reencontrar tal criança alguns anos mais tarde, a experiência será assustadora. Quando se permite que o mau temperamento da criança cresça, você conhecerá a tirania quando for ao supermercado. Vocês já viram crianças assim. Esses filhos que dão chilique em público são filhos odiados. Os pais mimaram essas crianças e deixaram que o pecado delas tomasse essa forma horrível. E crianças não disciplinadas são crianças não amadas. Pais cristãos não querem apenas disciplinar seus filhos, eles querem discipliná-los de uma maneira piedosa, bíblica, que demonstre temor a Deus e sirva para a glória dele. Isso exige compromisso e trabalho duro, mas o resultado é uma descendência piedosa. Malaquias 2,15. Disciplina piedosa deve demonstrar duas coisas: nossa obediência a Deus e nosso amor por nossos filhos. Quando falta uma dessas coisas, veremos uma disciplina ímpia, ou pode ser que não ocorra disciplina alguma. Deus ordenou que pai e mãe assumissem a responsabilidade da disciplina e nos ordenou a amar nossos filhos. Assim, pais cristãos devem entender que, quando praticam a disciplina de maneira adequada, eles estão amando e obedecendo a Deus e também amando seus filhos. Isso deve nos trazer seriedade e um desejo ardente de fazer as coisas do jeito certo. Os métodos para a disciplina irão variar entre os pais, mas as Escrituras nos deixam certos princípios que podem nos guiar à medida que disciplinamos nossos filhos. A disciplina piedosa deve sempre ocorrer em um contexto de amor e ternura, não em um ambiente de críticas e agressividade. Se você está constantemente pegando no pé do seu filho, isso não é disciplina. Ao contrário, você simplesmente está se lamentando e reclamando do seu filho na frente dele. Deus é muito paciente conosco. Se o Espírito Santo ficasse nos convencendo de cada pecado a cada dia, a cada segundo, seríamos pessoas infelizes. Mas Ele é longânimo para conosco e se deleita em mostrar misericórdia. Ele não nos sobrecarrega com correções e ordens, mas gentilmente nos conduz e corrige. Esse tipo de disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12, 11. Mas a mãe que se lamenta de seu filho com sua língua dia após dia ceifará uma colheita de amargura, ressentimento e provavelmente também de rebelião. Queremos que nossos filhos desfrutem da família, do tempo em casa, do tempo à mesa. Mas é certo que não há necessidade de se censurar cada pequena falha, diz Matthew Henry. Se forem repreendidos, acusados e constantemente corrigidos, a vida será para eles um suplício, não uma alegria. Eles devem receber muito amor, encorajamento e elogios, não somente correção. A disciplina piedosa é focada no longo prazo, com vistas à maturidade, e não em um desejo imediato de tornar a vida mais fácil para nós. Deus sempre quer a maturidade. Efésios 4, 14 e 15. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 1 Coríntios 14, 20. Isso não significa que desprezaremos a imaturidade de nossos filhos. Antes, significa que ansiamos por vê-los chegar à próxima etapa enquanto desfrutamos e nos deleitamos na que eles estão agora. Queremos que nossos filhos cresçam e se tornem homens e mulheres piedosos. Isso custa anos de amor e disciplina. Devemos sempre nos lembrar do objetivo e entender que cada correção deve levar nossos filhos para mais perto do objetivo, que é a maturidade. Se isso não acontece, então provavelmente não se trata de disciplina piedosa. A disciplina piedosa não é para proveito dos pais, mas dos filhos. Se você resolve disciplinar porque agora já chega, você não está exercendo a disciplina da forma correta. Sua disciplina não deve ser o resultado de sua impaciência ou ira. Se estiver irada, você não está em condições de disciplinar seu filho. Você precisa se corrigir. Se você permite que um mau comportamento fique sem disciplina até que perca a paciência, você não está disciplinando de maneira piedosa. Sua disciplina deve ser sempre exercida para benefício da criança, para ensiná-la a moldar-se à palavra de Deus. Não deve ser porque você quer um pouco de paz e sossego. A disciplina, segundo Deus, é bíblica, não sentimental. Devemos querer ser cristãs com uma mente firme, mas com um coração terno, que pensem de forma clara, bíblica, e não sejam condescendentes com o pecado em nós mesmas ou em nossos filhos. Ao mesmo tempo, devemos ser misericordiosas e de bom coração. Não devemos dar espaço para comiseração e pena quando a correção se faz necessária. Oh, que pena do meu homenzinho! Isso não resultará em uma descendência piedosa. Há um amor que é protetor e que resulta em morte, mas esse não é de modo algum o amor bíblico. É ódio por nossos filhos. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14, 15. Se amarmos a Deus, iremos obedecê-lo. Se amarmos os nossos filhos, iremos ensiná-los a nos obedecer. E quando forem mais velhos, eles obedecerão também a Deus. Obediência é algo central na vida cristã. Quando nossos filhos tiverem idade suficiente para entender os mandamentos de Deus, eles deverão saber o que significa obediência por terem crescido sendo ensinados a ser crianças obedientes. A disciplina piedosa proverá tremenda segurança para nossos filhos. Uma criança que sabe onde estão os limites e que tais limites são aplicados é uma criança segura. Essa segurança vai estar em seus pais e, quando forem maiores, transferirão essa segurança para Deus. Se sua segurança não está em seus pais, mas em um cobertor ou ursinho, eles serão inseguros. Como uma criança pode aprender a transferir sua confiança de um edredom com alguns centímetros de espessura para Deus? É mais fácil confiar em Deus Pai se ele tiver aprendido desde a tenra idade a confiar em seu pai e mãe terrenos. Quando os filhos são pequenos, eles devem ser disciplinados por suas atitudes. Os pais devem discutir como e quando a disciplina deve começar. Mas geralmente, já entre 1 ou 2 anos, os filhos precisam de alguma forma de disciplina. A disciplina que uma esposa fiel administra aos seus filhos será um meio de honrar e respeitar o marido, bem como uma forma de obedecer e glorificar a Deus. O coração do seu marido confia nela. Provérbios 31, 11. Seu marido sabe que, enquanto estiver fora, ela não irá tolerar um mau comportamento sem disciplina. Disciplina não é punição. Punição é aplicada como um pagamento judicial por uma ação errada. A disciplina traz consigo arrependimento e correção. Disciplina é um treinamento que produz domínio próprio e edifica o caráter. A punição não tem o objetivo de ser corretiva, de modo que nossos filhos não devam ser punidos, mas disciplinados. Disciplina é para discípulos. De muitas maneiras, a disciplina dos nossos filhos é um meio de disciplinar os pais, pois a disciplina fiel perante Deus exige trabalho duro, esforço e perseverança. Lembre-se de que os pais são responsáveis perante Deus pelo rumo que a família toma. Não devemos nos invejar ou nos comparar com outros lares. À medida que aplicamos os princípios bíblicos, teremos diferentes abordagens. Não precisamos andar no mesmo ritmo, devemos andar em Cristo. Devemos buscar honrar a Deus com os filhos que Ele nos deu e não gastar nosso tempo vendo como outras pessoas fazem isso ou deixam de fazer. Em outras palavras, devemos cuidar de nossa vida. Considere alguns dos princípios a seguir na disciplina dos seus filhos. Ouça seus filhos. Olhe nos olhos quando estiver falando com eles e quando eles estiverem falando com você. Não os ignore quando estiver falando com amigos na igreja, no supermercado ou no telefone. Algumas vezes o mau comportamento pode ser uma tentativa de conseguir atenção, e, da perspectiva deles, qualquer atenção é melhor do que nenhuma atenção. Uma criança carente pode resultar em murmuração, brigas ou pura e simples desobediência. Não só a disciplina é necessária, mas é preciso muito amor para corrigir o problema. Crianças precisam de um modelo de arrependimento e devem ver esse modelo em seus pais. Quando os pais pecam, eles devem buscar o perdão. E se os filhos viram o pecado, devem ver o arrependimento. Seja positiva quando estiver falando dos seus filhos, quer estejam ouvindo ou não. Não se queixe de sua falta de tempo para você ou do quão difícil vai ser todos eles em casa o dia inteiro durante as férias. Sempre detestei ouvir sobre os terríveis 2 anos e me espantava se poderia ser algo assim tão ruim. Finalmente, uma amiga me disse que para ela eram os tremendos 2 anos e tenho pensado neles dessa forma desde então. As crianças em nossa cultura são geralmente vistas como uma imposição e um fardo. Embora eu creia que mesmo os pagãos dirão amar seus filhos, eles não falam deles ou sobre eles como se realmente os amasse. Que satisfação foi, recentemente, enquanto sentada em um consultório médico, ouvir uma senhora dizer: "Criei 6 filhos e teria feito tudo outra vez." Que deleite ouvir uma declaração tão positiva. As mães, por serem muito ocupadas, são rápidas em dizer não. Algumas vezes nós devemos parar e pensar sobre se é possível dizer sim. Talvez devêssemos dizer: "Bem, eu vou pensar sobre isso." Ou talvez tenhamos outra ideia. Nem sempre diga não. Encontre algumas coisas na casa sobre as quais você possa dizer sim. Tem uma prateleira de sim na sala de estar ou uma gaveta de sim na cozinha para as crianças pequenas, de modo que nem tudo na casa seja não. Mesmo que você não queira ter de limpar a massinha de modelar, considere a possibilidade. Muitas vezes as mães dizem não por pura preguiça. As crianças precisam ouvir sim e não somente não automático. Seja consistente. Decida que comportamento merece disciplina e se mantenha firme. Certifique-se de que as questões não são sem importância para que seus filhos não sejam sobrecarregados com tantas ordens. Por exemplo, se você diz a seu filho no carrinho do supermercado para dizer olá para um conhecido, você deve estar preparada para discipliná-lo se ele não o fizer. Seja sábia naquilo que pede. Talvez seja melhor preparar seu filho em casa explicando sobre a importância de se cumprimentar as pessoas e dizer que você irá lembrá-lo quando ele esquecer. Discipline as más posturas quando as crianças são pequenas: afronta, mau humor, ira, lamúria, para citar algumas. Seja realista sobre o que espera dos seus filhos, prepare-os e não os deixe esquecer. Lembre-se de que esse mau comportamento pode ser resultado de carência. Despeje amor, afeição, encorajamento e conforto todo o tempo. Seja clara sobre o que você espera. Você pode ter regras para as compras, para o telefone, para a hora de dormir, para as amizades, brincadeiras, jantar e assim por diante. Não sobrecarregue seus filhos esperando que eles se lembrem de todas elas. Lembre-as de um modo amável, não com um tom ameaçador e negativo. Relaxe. Algumas das regras do meu marido para a hora de dormir dos nossos filhos eram: não contar carneirinhos até 1 milhão, não jogar futebol com bola de meia durante a madrugada e não plantar bananeira no teto. Eles adoravam o tom brincalhão. A disciplina bíblica tem um aspecto punitivo e pode até ser dolorosa, mas sempre é acompanhada de confronto, perdão e reconciliação. Embora seja dolorosa, nunca deve causar dano à criança. A palmada não tem como objetivo deixar o bumbum da criança roxo ou machucado. E claro, um filho nunca deve apanhar no rosto, nem ser tratado a empurrões ou de modo degradante. A disciplina deve acontecer em casa, não no supermercado ou na casa do vizinho. Lembre-se de que não devemos provocar nossos filhos à ira. Não devemos deixar que eles passem do horário de dormir porque estavam conversando com nossas amigas e depois discipliná-los porque estão choramingando. É claro que eles devem ser mantidos em um alto padrão, mas talvez nesse caso seja o pai ou a mãe que deva ser disciplinado, por não perceber como responsável e por só pensar em si mesmo. Ao ensinar nossos filhos, é óbvio que devemos enfatizar as regras de Deus acima das regras da casa. As regras domésticas uma hora terão passado, mas as regras de Deus jamais passarão. Uma hora você não precisará mais dizer ao seu filho para escovar os dentes ou estender a toalha. Mas as regras de Deus sobre a mentira, o roubo, o desrespeitar a mãe, brigar ou discutir com a irmã, choramingar ou recusar cumprimentar a vovó sempre serão válidas. Os anos da adolescência devem ser caracterizados pelo processo de suspensão das regras da casa, não pela sua substituição por novas regras. Se a disciplina piedosa tem sido aplicada desde que os filhos são pequenos, os pais irão colher os frutos de crianças piedosas e que sabem se controlar. À medida que nossos filhos crescem, eles devem ter mais a dizer sobre como querem que o quarto seja decorado, ou sobre o que vestir, ou que horas ir para a cama. Os gostos diferem e os filhos devem ter a oportunidade de escolher aquilo de que gostam em uma ou mais áreas. Nos tempos de adolescência, se os pais ensinaram seus filhos de maneira adequada, provavelmente haverá pequenas batalhas, mas não uma guerra. Se por outro lado, o trabalho preparatório não foi feito, pais prudentes terão de escolher suas batalhas com cuidado. Os pais não devem temer dizer não se necessário. Tito 2, 11 e 12 nos fala que devemos ser ensinados pela graça de Deus a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Os pais devem ensinar seus filhos a dizer não à impiedade. Eles devem receber ensino e não apenas ordens. A inocência de nossos filhos não será preservada pela ignorância. Queremos ver neles integridade moral. Queremos que cresçam para ser homens e mulheres piedosos que obedecem à palavra de Deus. Simplesmente jogar fora a televisão ou privá-los da internet pode preservar neles a ignorância, mas não os ensina a pensar de modo cristão ou a serem firmes moralmente. Os pais devem ensinar a seus filhos sobre a cultura que os circunda desde a mais tenra idade. As crianças devem entender por que não frequentam as escolas públicas, mas estão sob o regime de homeschooling. No tempo em que tiverem idade para entender o que é casamento, devem saber que não irão se casar com alguém que não é cristão. Princípios de modéstia e decoro no vestir, princípios de namoro ou cortejo e padrões de entretenimento devem todos ser ensinados e discutidos desde cedo. As meninas devem crescer sabendo que é tarefa de papai protegê-las dos meninos. Os meninos devem ser guiados em seu entendimento da proteção pactual. Eles devem ter uma alta consideração pelo princípio da proteção paterna sobre suas filhas e saber que não têm o direito de se envolver com meninas até o momento em que possam eles mesmos oferecer proteção por meio de um pacto. Os pais não devem estar indisponíveis para seus filhos adolescentes, ainda que estes consigam cuidar de si mesmos. Eles precisam dos ouvidos e olhos dos pais e ainda precisam de muito amor, conselho e compreensão. Embora precisem de certa independência e privacidade, não se pode permitir que sejam intratáveis e introvertidos. Os pais devem estar dispostos a deixar o que estão fazendo para escutar a seus filhos. Mesmo quando crescidos, eles precisam de tempo, e um pai sábio não os deixará de lado. Algumas vezes, os pais põem responsabilidades demais nos ombros dos seus filhos e esperam que eles tomem as decisões que os pais é que deveriam tomar por eles. Por exemplo, os filhos não devem poder escolher se vão estudar em casa, ou em uma escola cristã ou em uma escola pública. No geral, o filho não é maduro o bastante para arcar com o peso de tal decisão. E certamente não irá querer assumir a responsabilidade das consequências do que decidir. Pais sábios não deixarão que os filhos liderem decisões tão importantes. Os padrões de conduta cristãos ou as regras de Deus nunca serão suspensas. Mas à medida que nossos filhos alcançam a maturidade Iremos querer dar a eles mais liberdade para ver que os padrões que lhes ensinamos têm sido realmente internalizados. Um adolescente responsável, com os seus 16 ou 17 anos, pode ter a liberdade de escolher que filmes assistir, por exemplo. Se o pai ensinou ao seu filho de forma adequada, o filho não irá correr para assistir a todos os filmes que não era capaz de ver quando estava debaixo da supervisão dos pais. Se os pais removem as regras da casa e os filhos se mostram irresponsáveis, talvez seja cedo demais para remover as rodinhas de apoio, e os pais podem precisar continuar assumindo o controle nessa área. Mas nossos filhos devem crescer sabendo que planejamos retirar o controle e permitir que eles tomem decisões por si mesmos. Se agirmos com rigidez durante os anos da adolescência, pode ser que provoquemos uma rebelião. As mães estão em uma posição única para conhecer o estado de suas ovelhas. Elas devem aproveitar ao máximo as oportunidades para amar, guiar, disciplinar e treinar seus filhos, debaixo da autoridade do marido e para a glória de Deus. Então, teremos o prazer com o Senhor de ver uma descendência piedosa.